Autorizado táxi, chame na hotel rumo a 35. Padre 5 ali, envie pistas, reporte alinhado e pronto, cabeceira no zero. Patricinho autorizado decolagem no zero, vento 160 graus, 7 nós. P5 decolou ao 05, 1935, controle, bom voo. 1935, controle, graças. 3506, Charlie 6. Bom dia, Gol 1173, portão 7, ciente da Foxtrot, autorização para Guarulhos. Gol 1173, bom dia, Foxtrot, confere, portão 07, ciente. Eu tenho aprovado Guarulhos, nível de voo 360, o senhor está pronto para cópia? Positivo, prossiga. Gol 1173, autorizado para Sierra Bravo, Gol Romeu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pestanha usando zero, primeira curva à direita. Saída da EL, transição Motiva. Controle 12, correção, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, controle aciona 5163, Gol 1173. Gol 1173, aprovado nível 360 para Guarulhos, decolando 10. Quando curva à direita, perfil da EL Motiva. 1935, controle. 5163 é o transponder. Gol 1173 é a saída da EL Transição Motiva. Positivo, da EL Lida Motiva. Gol 1173. Procedimento correto, Gol 1173, portão 7, chame pronto para o push pega acionamento. Reportará. 1173. Portão 7, pushback acionado. Portão 7, livre, chame táxi, gol 1173. Está livre, repassar a taxa. Gol 1173. Táxi, voo 1173. Tem 4 horas e 10 alternando com 5 com 178 a bordo. Uno 73, copiado, táxi aprovado, pátio principal, Índia, ponto de espera, pistola 0, ajuste no 018. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-9, decimal 95. Voo 1173, tem bom voo. Delivery táxi, pátio. 1895 no ponto de espera, 1018 ajuste, até a próxima. Negativamente, gol 1173, bom dia. Tá na ponta espera da 10. Além de decola, pista no zero, vento 160 graus, 5 nós. Em livre decolagem da 10, gol 1173. No 73, decolou aos 31, 1201, 1935, controle bom voo. 1935, bom dia. Salvador, muito bom dia, 1-2-4-2-1-7, no portão 3, com a Foxtrot, autorização Fronteira. Diz o 4217, Foxtrot confere, Campinas, já tem um 340 já aprovado para Fábio. Pronto, Fox, 4217. Sul 4217 autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 1 no 9.35, transponder 5167, azul 4217. 7340 Campinas, rota plano de voo, decola no zero, com curva à direita, perfil da El, transição Motiva. 1935 controle, 5167 transporte, azul 4217. 5167, cotejamento correto, azul 4217, por um trecho me pronto para o push back acionamento. Eu gostaria que 4217. Rio Hotel 38 no meia, na final, trem baixado, travado, estabilizado, visual. Estabilizado pouso no zero, vento no 50 graus, 7 manchas. Desde pouso visto no zero, Hotel 38 no meia. 4217 para o portão 3, puxa, vai cancelar bem. Portão 3, aprovado, puxa o saneamento de táxis do 4217. Cruzado, puxa e reporta táxi, 4217. Solo aos 4-1, direita, 1-2-1-1, 1-2-1-1, solo. 1-2-1-1. Salvador, boa noite, então 3-8-1-6, livrou? 3-8-1-6, boa noite, autorizando Alfa e Juliette para o portão 1-0. Alfa e Juliette, portão 1-0, então 3-8-1-6. 42, 17 para o táxi, 108 a bordo, 3 horas e 15 até na Ribeirão Preto. Uno 08, 3 e 15, Ribeirão, confirma? Afirmo. Obrigado. 42-17, táxi aprovado à direita, tem o ponto de espera para o 0, ajuste agora no 017. Acabou de mudar o ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame todo Rio, noite, décimo 95, azul 42-17, eu tenho um bom voo. Autorizado, táxi, ponto de espera, quando pronto, 18-95, passou. 42-17, 17. Bom trabalho, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4217, aproximando o ponto de espera pronto. Azul 4217, autorizado, Alien decolar, pistão 1 0, vento 160 graus, 8 nós. Autorizado, Alien decolar, azul 4217. Azul 4217, decolou 50, 11935, controle, bom dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho.